Aldoa Rocha. Alô, Paredão do Tigre, estoura, menino. Me dera vir ao vivo. Você me procurou querendo diversão e eu prontamente atendi. Agora que não tendo mais sua ligação, cê fica com esse mimimi. Já sei porque tá apaixonada, de quatro arriada, doidinha querendo de novo. E os que passou não deu em nada. E eu comi a fruta e chupei o caroço. Se apaixonou, bebê. O miserável te levou ao céu. Agora se prepare pra sofrer. Quem vive de amor é dono de motel. Se apaixonou, bebê. A pegada do miserável te levou ao céu. Agora se prepare pra sofrer. Quem vive de amor é dono de motel. A batata do miserável. Você me procurou querendo diversão e eu prontamente atendi. Agora que não tendo mais sua ligação, cê fica com esse mimimi. Já sei porque tá apaixonada, de quatro arriada, doidinha querendo de novo. E os que passou não deu em nada. E eu que comi a fruta e chupei o caroço. Se apaixonou, bebê. O miserável te levou ao céu. Agora se prepare pra sofrer. Quem vive de amor é dono de motel. Se apaixonou, bebê. O miserável te levou ao céu. Agora se prepare pra sofrer. Quem vive de amor é dono de motel.